senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção. Carronca. This is religion. Apresentação. Maurício Valadares. Que horas são aí, cara? Oba, meia-noite dois. Tá na hora, né? Alguns dos acepipes do ronquinho de hoje, The Future Heads. Quinto andar, Everything But The Girl. The Gold Team Yardbirds. Grateful Dead. Quem mais? Jim O'Rourke, Sonic Youth. Roots Maneuver, Dizzy Rascal. Tá bonito, hein? Quem é aquele cara que eu vi que parece que é o Eduardo Dussek ali? Que isso? Que loucura, hein? Mas olha só, uma das principais atrações do programa de hoje, quem acompanha com antecedência o Ronca Ronca no site do Ronquinha, roncaronca.com.br, soube que essa semana chegou o disco que a gente mais esperava. Na realidade, são 6 discos, 6 CDs totalmente devotados à banda de Manchester, The Fall. A banda predileta de John Peel, os 6 discos gravados de 78, quando The Fall começou, a 2004, até ano passado. São 30 Peel Sessions, se não me engano, vou ver aqui certinho. Enfim, um material maravilhoso que cobre a carreira da banda do Mark E. Smith. Tá preparado? Vamos lá, então. Meu amigo, olha isso aqui, hein? Esse é o The Fall, vamos logo a 2 músicas pra criar um clima bom, hein? Segura, hein? Tem cinto de segurança aí, tá? Cadê? Tô. Deixa eu ver. Beetle bones and smoking stones, the rise and fall, the strawberry mouse, strawberry cloth, strawberry cretin killer, strawberry butterfly, strawberry fields, the long ill slither, down the lands of the tail children. Strawberry fields forever. Cola. Nossa. É, meu amigo. Calor forte no estúdio da Rádio Cidade com duas músicas da caixa do The Fall. Complete Pill Session. Aí, ao fundo, um dos maiores hits do The Fall, Couldn't Get Ahead. Nós abrimos o programa, então, com uma gravação da música Beatles Bones and Smoking Stones, uma sacanagem do Mark E. Smith em cima dos Beatles e dos Rolling Stones, uma gravação de 1996, e depois outro hit sensacional do The Fall, Cruises Creek, gravado em 85. Então, essa caixa, 6 CDs, cascudíssima, com todas as sessões, são 24 sessões do Fall no programa do John Peel na BBC, de 78 a 2004. Hoje nós vamos mostrar várias dessas pepitas e provavelmente, não sei se você concorda, Demi, peço a sua permissão, no Ronquinha de segunda-feira que vem, a gente dedicar, sei lá, uma hora a essa caixa, ou você acha que é pouco? Não, é pouco, né? Pouco. Vamos perguntar pra galera aí. Couldn't get ahead. Bom, no programa de hoje nós teremos, então, solta aquela chamada aí. Vem aí. White Stripes. Em junho, claro, no Hall. Claro Hall. Promoção Cidade. É, meu amigo, o bicho vai pegar dia 3 aqui no Claro Hall. E dia 1º, a banda se apresenta no Teatro Amazonas em Manaus. Eu tô fazendo de tudo, meu amigo. Já falei com a torcida do Rio Negro, lá de cima, com aquelas tribos Apache que tem ali no Amazonas. Mas tá difícil, viu? Nego não tá querendo que eu vá pra Manaus ver o White Stripes lá, não. Porque lugar 700 pessoas, espetacular. Aliás, coincidentemente, ontem no Fantástico, durante o programa inteiro, várias pessoas me ligaram, porque eu venho falando nesse negócio do Teatro Amazonas há muito tempo. E escrevi também no Ronca Ronca. Eu acho que o Fantástico, durante toda a sua edição de ontem, falou no festival de ópera que está acontecendo. Você viu? Como é que é a peça? São as Valquírias de Wagner. É, isso é Valquírias. Acabou, parece Fantástico isso, né? Aham, o dia inteiro. Só faltou projetar a cena do Apocalipse, não, que são as Valquírias de Wagner ali na hora que rapaziada chega ali e metralha a praia total, né? É. Viu Apocalipse Now? Vi. Se eu tivesse. Eu vi. Se tivesse falhando, ia trazer o Apocalipse Now e o Camembert pra gente curtir. Mas enfim, o Festival de Ópera no Teatro Amazonas acaba dia 31. No dia seguinte. Tem gente de todo mundo, cara, pra assistir. Exatamente. Né? E no dia seguinte o pau começa a tocar, gemer na casa de Noca, com White Stripes ali. Então. Eu presumo que dentro da cena do rock and roll no Brasil, se a gente puder voltar lá atrás, sei lá quando, talvez quando Alice Cooper veio aqui nos anos 70. O primeiro, inclusive, né? É, de rock and roll, sim, talvez primeiro. Tenha sido, né? É. Assim, no auge, Alice Cooper no auge, Cobra, aquela coisa sacanagem, né? Liberdade. Ele voltou também aquele projeto Rock and Roll Symphony, né? Tem uns três anos lá no... Ex-ATL Hall também, lembra? Não, não tô lembrado. Com o Spandau Ballet, aquela galera toda. Tinha uma parte dele que cantava Another Brick in the Wall. É mesmo, bacana. É. Mas enfim, essa apresentação do White Stripes lá no Teatro Amazonas, eu reputo dentro da minha simplicidade um dos 5 momentos mais importantes do rock universal, né, internacional no solo tupiniquim, né, cara? Aliás, o The Fall já se apresentou no Rio, pouca gente sabe disso, sabia? Tá ligado? Não sabia. O The Fall se apresentou no Canecão, cara. No Canecão em 86, 87, 88, por aí. Eu tava fora, tava viajando. Se apresentou aqui num momento muito importante da banda também. Poucas pessoas assistiram. O Canecão tinha meia dúzia de gatos pingados. Aliás, se alguém passou pelo Canecão durante a apresentação, o Paul pode ligar pra cá, olha o telefone. 2221-029, não confere, liga aí. É, liga pra cá e diz como é que foi a apresentação do Fórum Canecão. É. Olha aqui, já falamos pra Meirelles, né? É, conhece o Cachorro Grande lá do Rio Grande do Sul? Eu ia falar. Acabou de lançar o disco inteirinho, né? É. Quer ouvir uma música? Preferido da galeria moderninha agora, né? É mesmo, né? É. Que loucura. Tá na moda. Com esse visual 60s total? É, na moda. Ah, tá. Então vamos ver. Ronca, ronca. Yeah. Boa, né? Boa, boa. Swingante, sexy. Radiofônica, né? É, radiofônica. Bem radiofônica essa música. Esse é o Kasabian. Banda britânica que recentemente se apresentou no programa do David Letterman. Ah, tá. Bacana pra caramba. Chegar lá não é mole não, né? É, meu amigo. E ao vivo ali. Ali é... O Interpol esteve recentemente. Várias bandas legais se apresentam no programa do David Letterman. Que tem uma super banda ali, o... Aquela coisa Paul ridícula. Paul Schaefer, né? Com Paul Schaefer. Toca aqui, David. Puta, não gosta, não? Pô, o cara é genial. É. Aliás, eu acho que eu trouxe o disco do Paul Schaefer aqui, uh-huh, onde simplesmente a Aretha Franklin, Ray Charles, esse pessoal canta com ele. Ele não é mole, não, né? Ele não é aquele sexteto bunda mole do Joe, não. Aquilo é fraquíssimo, né, amigo? Sempre falei isso. É. Ali só tem o Chiquinho, o trompete que toca. O resto é. Churrascaria, o cara manda estrela, mesmo, né? O cara manda mesmo. Recentemente teve um bunda mole desse da Vênus Platinada que passou no programa do Jô. Falou assim, porra, antes de começar. A Juliana, né? Juliana, ela? Essa, Renata, essa. É Renata? É. Um bunda mole desse que eu não sei qual é o nome. Esses caras que. Bozó total, manja, que estão 60 anos na TV Globo, foi lá no programa do Jô. Aí chegou, não, João, antes de começar a entrevista, eu queria dizer. Eu vi esse dia, eu vi. Não diz o nome desse cara, quero não. Dar parabéns pra. Melhor do que. Exatamente. Puta um que... diretor de televisão até. Não fala o nome do prego, bicho. Sacanagem, eu vou ficar traumatizado. Eu já tô meio traumatizado. Pô, presta atenção, hein. Mas aí o Zé Ruela foi lá. Falou, João, antes de começar a entrevista, pô, queria dar os parabéns a você, que eu fui convidado na rede americana pra assistir o programa do David Letterman, ao vivo, lá no teatro, e queria reforçar que a sua banda é muito melhor que a banda dele. Eu falei, pelo amor de Deus, vai jogar a televisão pela janela, cara, como é que um cara fala um negócio desse? Aí eu fui do Kasabian, seu disco, intitulado Kasabian, já em versão brasileira, né, cara? E antes nós ouvimos o Cachorro Grande, cara, com a música Novo Super-Herói. Nem parece que eles estão cantando em português, né? Parece inglês. O Kasabian é o Cachorro Grande? Não, o Cachorro Grande. É mesmo que essa é a música que tá tocando aí, né? Foi a primeira música do Cachorro Grande. Ronca, ronca. Não é essa que tá tocando por aí? A música abre o disco. Você não sabe o que perdeu. O novo disco do Cachorro Grande chama-se Pista Livre. É uma banda legal, né? Tem uma conexão com coisas bem legais. Agora tem uma coisa que me incomoda bastante. Esse cantor deles, acho que não canta, ele grita, né, cara? Olha só, sem sacanagem. Eu não sei se a música que a gente tocou aqui, ó, a tal do novo super-herói, é ele que canta ou outro componente da banda. Porque o cara canta. O vocalista principal do Cachorro Grande, na minha opinião, alguém devia chegar pra ele assim, bonitão, pô, você é legal pra caramba, você vai ter um potencial vocal joia. Agora, aprender a cantar. Não canta, cara. Cara, não é sacanagem não, se você pegar de Johnny Rotten na. Aqui. Os caras mais despirocados, Iggy Pop, não sei o que, os caras cantam, né? E se ele chegou. Se alguém, o Rafael Ramos produziu, gente fina, amigo do Ronca Ronca há muito tempo. Chega, meu amigo. Frank Sinatra, assim. Mano. Ataúfo Alves, Calbi Peixoto. Mas semana passada eu mostrei, tirei o lacre aqui do novo disco do Roots Manuva, que inclusive é um dos convidados do Gorillaz, do álbum cheio do Gorillaz, né? Quer ouvir uma música desse disco? Vamos lá, põe. É o primeiro single, Colossal Insight. Toca a vinheta aqui primeiro. Lá. Ah, manda. Boa hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. Que loucura, hein? We'll be right back. is Lord, my mega almighty. I know I've been slightly out your path, feeling the cold draft of the bleak winter. Splinters in my soul, I'm out of control, and I know that I should cut down this drinking. Too many late nights and wayward thinking, compelling a man to plan two shenanigans. They're boying me out, I got to be the man again. Cause I didn't rhyme to get me rich, but I'm a skelly. Two twos, you'll find I switch. Hurt and pain made me, nothing came to save me. I walk with disaster, prefer to be plastered. Time's my master, don't ask me for Jack Turd. All I own is my balls and my word. Nobody heard of me, cause I'm a new man. I got this new plan to get these new grams. Colossal inside invites for soul. Study of the good book. Colossal inside invites for soul. Study of the good book. People call my name like it's some kind of game like. I ain't got no fame like, I'm just the same type, shouting out vain lights. Move your lurgy, I'm far too nervy, observing this world. Who the weirder, what the howder? Media horse keep shoveling powder. It's nothing to be proud of, but stuff goes on. Perceptions change, wrongs right and right's wrong. Hoop the hoop lowering, devil keeps snarling. Buy it, sell it, more, more, more. This could well be my last LP. I've had a good run, I've made a few G's. I've had a bag of fun, I've smoked a few trees. Now I wanna rest my nobly knees. All in all, I've been feeling the pinch, and those bourgeois blacks have been far from convinced. But I don't give a damn about UK rap. I'm a UK black making UK tracks, and I've got love for every one of those scenes. And them pigeonholes were never nothing to hold me. Colossal inside invites for soul. Study of the good book. Colossal inside invites for soul. Study of the good Esse é o Roots Manuva. Espetacular, né? Espetacular. Semana passada, durante o programa do Yuka, acho que na hora que o Yuka chegou, a gente tava tocando o Roots Manuva logo depois. E durante a semana, muita gente pedindo informação. O Roots Manuva tem um disco lançado no Brasil espetacular. Nós já mostramos aqui no programa, ele aí no fundo. É o que? Americano? Inglesaço. Ah. É, Colossal Insight é o nome da música. O primeiro single que nós acabamos de ouvir. Bom, nós abrimos o programa de hoje com The Fall, duas músicas gravadas no programa do John Peel. Nós abrimos com Beetle Bones and Smoking Stones, gravação de 96 da BBC. E logo depois Cruises Creek, de 85. Em seguida, o que, é que nós ouvimos, Demi? O Cachorro Grande, né? Foi o Cachorro Grande, um novo super-herói. Logo depois o Kasabian, um Last Souls Forever. Roots Manuva, Colossal Inside. Tá tranquilo? Tranquilo. Sou ouvinte número um desse programa. Presta atenção. Toca aqui, pô. Essa toda, aquela foi muito boa, Demi. A Rádio Cidade tem mostrado oficialmente um download feito, né, com White Stripes da música Blue Orchid. Dá pra gente colocar Blue Orchid no fundo pra fazer a promoção com ingresso para dia 3? Coisa séria, hein, bicho? Esse é o primeiro single que não existe ainda como disco mesmo, só existe na internet. O White Stripes realmente, ele com essa vinda ao Brasil, tocando em Manaus, Rio, São Paulo, óbvio, mas vai passar por Bogotá, Panamá, Guadalajara, Missões na Argentina, perto do Paraguai, enfim, vai a lugares onde provavelmente nenhuma outra banda importante de rock and roll foi, né? Então nós vamos fazer uma promoção com um ingresso apenas. Presta atenção, hein, Demi, porque... Um par ou um ingresso mesmo? Um par de um. Um par de um. Ô, Renata, tá ligado aí? É um ingresso apenas para 3 de junho, sexta-feira, no ATL, ali na Barra da Tijuca. E o esquema é meio diferente das promoções que normalmente a gente faz aqui. Então, a linha 2221029 e o site da Rádio Cidade www.radiocidade.fm. Molinho. À direita, o link do Ronca Ronca. Por favor, coloque nome certo, telefone certinho. Ambas as duas penetrações estão liberadas, tanto pela internet quanto... Você desculpe que eu tô meio libidinoso hoje, tá, Demi? Porra, valeu, cara. Você pode, Maurício. Tanto pela internet quanto pelo telefone aqui, ambas as duas estão abertas para que você participe. E a história, a pergunta brotou aqui, right now, em cima de duas cartas que nós recebemos, que eu vou agradecer ao Ricardo Rodrigues, de Vila Kennedy, e a Irineia Peçanha, de Belfort Roxo, que volta e meia escrevem pra gente cartas sensacionais. Então, os dois aqui também falam desse assunto, de como eles conhecem, ou baixam pela internet, ou se puderem, conseguem comprar algum disco que a gente mostra aqui, né? E já é um teste pra você gastar um dinheirinho ali, né? Vai voltar? Boa, garoto. Então, a pergunta, tanto pela internet quanto pelo telefone, é exatamente essa. Qual artista ou banda que você já baixou na internet ou comprou o disco, tendo ouvido exclusivamente aqui pela primeira vez no Ronca Ronca? Nós estamos há quase 8 meses no ar, né? Tá fácil a pergunta? Quer que eu repita? Tá fácil, tá. Então, qual a banda ou artista que você ouviu primeiro aqui no programa e correu atrás? Pode ser novidade, velha, música brasileira, africana, Diabo A4, né? E o detalhe, o resultado será dado desse um convite, segunda-feira que vem. Nós vamos compilar as ligações e a rapaziada que mandar por e-mail, vamos juntar a trozobada toda e vamos sortear um, certo? E tem mais, segunda-feira que vem, dia 23, nós vamos fazer outra promoção parecida. Tranquilo? Tranquilo. O seu olhar me inspira muito, viu, Dani? Olha só, já que a gente falou do... A Renata, toda soltinha, né, cara? Tá com ciúme, Renata. Renata, tu presta atenção, hein, cara? Uma banda das antigas que, engraçado como determinadas bandas que não são tão conhecidas, tem uma lista grande de pedidos pra que a gente toque aqui no programa, né? É a banda do Alvin Lee, o Ten Years After. Essa música aqui, o Slade gravou naquele disco ao vivo. Sente só. Isso, pode baixar do White Stripes. Ah, White Stripes com Ten Years After tem tudo a ver. Volta com o Ten... Só um pouquinho. Isso, pra ficar no ar, o Jack White e o Alvin Lee, dois guitarristas espetaculares. Segura. Don't come. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Be over. I'm gonna fuck you up, you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother. Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. This I know. This time when women have got to go. Woman trouble always on my mind. My kind of woman I'll never find. Esquentou, hein, meu amigo? Esquentou. Esse é o mesmo disco do Ten Years After. When she got you, man, you never let go. Stonehenge. Que coisa, hein, rapaz? Que nojo isso, hein? Muito nojento, né, cara? Maria. Agora que aguinha gostosa, hein, rapaz? Descobriu, né? A fonte. Bem fermentada, né? But you'll never be my wife, girl. Baby, yes, I know. When they got you, man, they'll never let them go. Nojento, né, cara? Yeah. Ten Years After. Fala da capa, fala da capa. Fala bonita a capa. Ten Years After. Tem uns caras aqui. Bonita. Hã? É tudo que você tem pra falar. É tudo que você tem pra falar. Obrigado, Deus. Fala da capa você, vai lá. Parilha, viu, cara? Cadê o Ferrari, bicho? Tô precisando do Ferrari. Ferrari, tô precisando de você, rapaz. Vem cá, vamos dar uma esquentada enquanto eu falo com o Bid aqui, nosso camarada. Ó, o Renata. O Bid tá na linha aqui, maluco. Você que gosta dele, vamos dar uma esquentadinha no clima? Vamos lá, vamos lá. Vou segurar. Não, eu falaria o seguinte, que parece, pra quem não conhece, parece são negros, né? Parece o quê? Negros tocando, né? Ah, é? Parece um grupo de... Pra olha quem... aqui, especial pra você. Não é? Get placed in the bin. Get slashed in, battering, working. Busy boy, don't stop till it's fighting. Get up. passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Vamos esticar as nossas linhas até São Paulo para saber se nosso amigo tá conectado, né? E aí, Bid? 1, 2, check, 1, 2. Esse aí, ao fundo, é o disco Bambas e Biritas, volume 1, que a gente tem mostrado bastante aqui no Ronca Ronca. Algumas semanas atrás, nós chegamos a anunciar a presença dele, o pai da criança, produtor, multi-instrumentista, amigo de muito tempo, nosso amigo Bid, que está em São Paulo. E aí, cara? Tudo bom? Como é que tá chegando o som do Rio de Janeiro aí, em Sumpa? É, mó viagem. Tava lá no som antes. Antes dessa tava, quem que era? Ah, era o Dizzy Rascal, o novíssimo disco do Dizzy Rascal, que volta e meia a gente toca e fala dele, né? Bem louco. Mais adiante nós vamos mostrar uma outra música que ele faz, o Happy Talk, uma música do antiga, dos anos 40, 50, de um musical muito conhecido que o Captain Sensible do Damned gravou, eu umas duas semanas atrás falei. Bid, você esteve por aqui no ou vivo, que nem o Otto fala, vivo Open Hair, né? Cruzei com o Otto da rua. E aí, Maurício, pô, vamos lá no vivo, não, aquela lasqueira, vivo Open Hair. Que isso? Como é que os cariocas te receberam, cara? Ah, foi legal, foi astral. Que eu acabei juntando uma galera aí pra fazer a banda, ia ser difícil com tanto convidado que tinha o disco conseguir reunir todo mundo pra fazer show. Então, rolou um sexteto com o Marcuco da Fé no sexteto, então a gente tá fazendo o show inteiro junto, dividindo músicas do Bambas, músicas do da Fé, músicas do Marcu. E tem outro show programado pro Rio de Janeiro, fora o Vivo Open Hair? tá pra rolar, acho que primeira semana de julho. Ah, então é amanhã, né, cara? É, tá assim, mas como não tá confirmadaço, ainda não vou, não dá pra falar, mas acho que tá pra rolar aí primeira semana de julho. Mas a primeira vez que nós mostramos o disco do Bid aqui no Ronca Ronca, eu passei algumas informações sobre ele, trabalhamos junto no Professor Antena. O Bid durante muito tempo produziu alguns dos discos mais legais da música brasileira dos últimos anos. Ô Bid, você podia aproveitar e pra imensa audiência que a gente tem, que não te conhece, e dizer com quem que você esteve envolvido nos últimos anos? Passa aí. Ah, o Afrociberdelia, né, com Chico Science Nação Zumbi, que foi o primeiro disco que eu trabalhei, que eu conheci o Chico através do Professor Antena, num show que a gente foi fazer em Bauru, a gente se cruzou no ônibus junto, que era Professor Antena, Chico Science e Raimundos. E ali do encontro, semanas depois, nasceu Macô, a gente fez um estúdio, fizemos o Roda Rodete Rodiano, que tá como bônus track do meu disco. E aí fiz o Afrociberdelia como primeiro disco completo. Daí depois, na sequência, foram vários, Pavilhão 9, parceria com a Marina Lima e uma faixa produzida naquele disco que o Suba produziu. Os trabalhos que o Fã Como Legusta, né? Criando e produzindo e tocando, 6 anos, 2 discos. Mundo Livre, né? O Carnaval na Obra e o Por Pouco, Carnaval na Obra dividindo a produção com Miranda, com o Apólio, com o Educai, e o Por Pouco, que é um disco que eu adoro, que acabou meio sendo engavetado pela gravadora extinta Abril. É mesmo, né? Que é um disco que eu ouço até agora, assim, que é produzir e o Mário Caldato mixou. E o Exultar, eu adoro o disco, assim, mas ele tem muita gente que nem sabe que ele existe, né? E a possibilidade dele existir realmente, assim, para todo mundo conhecer? O quê? Esse disco que você falou aqui. Do Mundo Livre? É. Ah, a Deca acho que lançou uma caixa aí com todos os Mundo Livres aí, que tem todos os CDs. Ah, ele tá nessa caixa? Ele tá, né? Ah, é o Por tá. Pouco, é uma capa cinza. Ah, tá, saquei, sei qual é. Que tem aquela bossa nova lá que a Luana usou, não sei, sei o que, sei. Aquela... Meu esquema. Isso aqui. Ô, pessoal, o seu disco, esse aqui é o fundo, tem vários convidados, conforme você disse, Bambas e Biritas, volume 1. É. Resume-se, então, que terá o volume 2 nessa mesma onda ou não? Ah, eu não sei em que onda, mas com certeza vai ter. Já botei logo o volume 1 pra provocar, logo pra obrigar a fazer, sei lá. Mas então o volume 2 pode vir numa outra onda? Deve ter 3, na verdade, devem rolar 3, tipo uma trilogia, sei lá. E daí depois, sei lá. Mas agora, você... não necessariamente vai ser um disco com vários convidados, ou... Eu não tenho muita... Vai ser a próxima etapa aí, que agora eu tô bem dedicado ao trabalho da banda, ensaiando bastante e preparando pra girar mesmo, pra fazer trabalho na Europa, tudo. O disco foi lançado na Europa, né, no final do ano passado, e em janeiro no Japão. E saiu aqui no Brasil em março. Então tem trampo pra fazer aí com a banda, assim, eu tô meio dedicado a isso. Aí daqui a pouco vai começar a rolar também, provavelmente das jams aí com os caras também, os novos temas e tudo. E... Então, vi só, é, muita gente que ouve o Ronca Ronca tem banda, é músico, ou produz, enfim, sempre as informações que a gente passa aqui tem muita utilidade pro pessoal, pra esse pessoal. Então você fala, ah, esse disco, Bambas e Biritas Volume 1, foi lançado na Europa. Como que se lança um disco na Europa, cara? Cara, no meu caso, eu fui viajar, tive a, enfim, a oportunidade de viajar e levei o disco inacabado, algumas músicas sem vocal, nem tinha do Seu Jorge ainda e tal, e eu deixei o material com algumas, com alguns selos que eu peguei, procurei na internet, alguns selos de discos que eu achava legal e que eu achava que pudesse ter a ver com o trabalho, com o disco Bambas e Biritas. E aí uma das, um dos selos que eu contatei na Inglaterra se interessou, e o David Byrne lá também com a Luaka Bop também se interessou, inclusive ele quer fazer um disco com o Marcu. Mas esse foi, no fim acabei negociando com a Ether Music, que tem esse selo que chama Beleza Records, que lançou também o Instituto, lançou um do Otto e lançou o Cru do Seu Jorge também, tá na Inglaterra, né? Agora, o que tem de selo europeu com nome brasileiro é uma grandeza, né? É. Impressionante, cara. Mas é bom, pra gente. Não, é bom, lógico. Porque o mercado lá tá bom, as pessoas estão abertas e curiosas pro nosso som e a gente ganha em euro. É melhor ainda. Então, né? É bacana. Ouvi só, Bid, obrigado pela sua participação pelo telefone. Vamos ver uma próxima oportunidade. Você aqui ao vivo, a cores, com o olho ferrugem, pra gente conversar mais, contar a história e de repente até trazer alguma coisa do volume 2, certo? E comer aqueles bolinhos de bacalhau ali que a gente comia ali, lembra? No, há mil anos também, já mais de 10 anos. Ó. Isso é certo, né, meu amigo? Aí é a saideira, já é o segundo tempo. Obrigado, Bid. Grande abraço, viu? Parabéns pelo disco. Prazerzão, hein? Grande abraço mesmo. De tudo coração, bom. Valeu. Falou, Bid. Cronometrado, né, meu amigo? Tá, um e ponto. Aproveitar o som do Bid aqui ao fundo para dar mais uma repassada na promoção com um ingresso para White Stripes, dia 3 de junho, no Claro Hall, na Barra da Tijuca. Valendo pela internet. www.radiocidade.fm ou... À direita o link do Ronca Ronca ou pelo telefone. 2221-029. Então, nós vamos compilar todas as participações. A promoção pela internet vale apenas até meio-dia. Daqui a pouco, né? Uma hora agora, daqui a 11 horas, acaba a promoção pela internet. Até meio-dia, a gente dá o Zé Fini. E pelo telefone, acaba na hora que acabar o ronquinho aqui. Então, vamos compilar a trozobada toda. Segunda-feira, eu dou o nome do Felizardo, do ouvinte Felizardo, ou da ouvinte Felizardo, certo? Tá certo. Então, o que a gente quer saber de você é qual artista ou banda que primeiro você ouviu aqui no Ronca Ronca e depois correu atrás para baixar na internet ou comprar o disco. Repetindo, qual artista ou banda que você primeiro ouviu aqui no programa da gente e correu atrás para ter domiciliarmente influenciado a música que você tanto gostou, o artista que você tanto curtiu, certo? Vamos lá, vamos pro break. Gostou do vídeo? Gostei, gente. Gente, finíssimo. É. Vai apertar aí? Vamos lá. Ah, garoto. Cidade. A Rádio Rock.